Solos 1, 3, livre à direita, táxi Alfa e Índia, portão 1, mantenha a minha escuta até estacionamento. Alfa Índia, portão 1 na sua, 163, 163. Wolf, Wolf, Vitor, é o solo voltando? Solo, Wolf, Wolf, Wolf. Ok, fala com o Recife agora, lá pra ele também no sistema permanece, ok? É, a empresa já mandou a mudança do voo Papa Romeu, Wolf, Wolf, Vitor, pra Papa Romeu, Wolf, Wolf, Wolf? Afirmativo, já foi enviado uma cegadinha lá pra vocês, ó. Ah, tá ok, ele tá checando lá com o plano de voo também, vamos aguardar aí, acho que logo, logo vai ter resolvido. Tá ok, então, obrigado, estamos na sua escuta pra qualquer novidade. Ok. Grato. Chora, bom, se descer para nível de voo 0, mesa. Identificou, descendo para 060 na bomba, total 997. Quem sente, vai, qual parte que está? Qual é o 97 ou no 0? A decolagem da 17, November, 17 Charlie November. Está autorizado para Vitória, Espírito Santo, nível 400, via Perisque 50. Decola da 10 com curva, a correção, decola da 17 com curva direita na saída da El Leda e depois voa Updev. Aciona 5061 e controle 19 decimal 8. Quem está ali em paracionamento, só para o táxi. 2093, Duna, o azul 4209. Observe a nave da Oceané parando à sua direita, após ela ele puxa no carro. Azul 4209, está autorizado IAPS X-Ray, pista na zero, reposta blizzard. Autorizado X-Ray, pista na zero, azul 4209. Objeto 6748, confirme se está efetuando um desvio. Bom, é, aparentemente a gente está na Proditat, confirme. Uma milha e meia à esquerda. Afirmativo, a gente vai fazer um acidente aqui, já está voltando, obrigado. Objeto 6748, desce para 3.000 pés, ajuste na 013. 3.000 com 1.003, Joeb. Total 9907, desça para 4.000 pés, ajuste na 013. 4.000 com 1.003, total 9907. Informação da empresa, o engenheiro já foi informado, ok? É afirmativo, acabou de chegar aqui pra mim, tá pronto agora? Ok, então na escuta. Fortaleza autorizado 370 na peso número 9, decola da 190 curva esquerda, saída momo, transição frote. Aciona 5101 e o controle é 119 decimal. Foi. ILS azul 4209. Azul 4209, complete de aproximação, torre 1186. 1186, 4209. Para o pushback, chamamento gol, o triple gol. Autorizado, chame para o táxi. Chame para o táxi, triple gol. Ciente 4209, cheque trem de pouso, vento 120 graus, 8 nós, pista 10. Informará, aliás, baixou e travou o azul 4209. Bordo, 2h23, Alterno Salvador. Autorizado, até onde espera da 1-0, torre de 8.6 para o trás. Autorizado, 2-6, 3-5-2, Salvador. 1-0-9, 4-2-0-9. Livre pouso, azul, 4-2-0-9. Confirme T3305. Na 3305, aciona identificação na proa de mar e desce para o nível de voo 050. boa noite, Santos 3152. Tago ali, aí, Matheus 3152. Ali, Matheus 3152. Utilizado visual 48 web. A 748 complete aproximação, torre 186. Tá mais ligado. 3 horas e 30 de autonomia, tá no Recife. 2 Azia, Juliette Alfa, que eu posso esperar, chama a torre de 86 pronto, Golf. Juliette Alfa, Montana, pronto, triple Golf, no 604. 748 continua aproximação, aguarde autorização de pouso. 3152, livre decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolar, 10, tá 3152. Sal 9907, desce para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 com 1014, total 3152, decola os 27, controle 198. 198, boa noite. 6748, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso na 1048 da web, baixou e travou. 2 Salvador, boa noite, triplo Golf, chega para um ponto da data do lugar. Ciente, mantém a posição. Mantém, triplo Golf. Boa noite, tá 3152 decolada, 1870. Tá 3152, contato radar, subiu 330 pro Caracaju. Pro Caracaju, sobe para o 330. Para ingresso no pátio 4209. Salvador, Rio 5972, boa noite. Esquerda, Juliette, portão 8. Portão 8, via Juliette 4209. Mantenha a chegada Rio 5972, número 3 na aproximação. Golf, Golf, autorizado, olhar, mantém no zero. Ali, mantém no zero, triplo Golf. 748, solo as 29, livre à direita, táxi Alfa e Alfa e Juliette, pátio 3, já me escuta. Alfa e Juliette, pátio 3, a sua escuta, Biat 6748. Triple Golf, livre decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolar, Triple Golf. Então 3305, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3000 pés, direita. A 9907, confirme estabilizada. Sim, estabilizada, afirmativo. Chame torre 1186. 186. Alpha 083, Scorpio Dent, vai a bom survival, descend to flight level 050. I enter town, 050, bom survival, 050. Olha, Salvador, é o Golf, Golf, Golf, decolou na sua escuta. Papa Romeo, Golf, Golf, Golf, contato radar, decolar, estrutura 370, bom frutti. 370, bom frutti, o Golf, Golf, Golf. Gente, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Pouso autorizado. Oi, Biat 6748, essa é Juliette. Autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3. Um 152, chame Recife, 2545, ao terno 2085. 2545, 2085, 3152, uma boa. Rio 5972, confirme a proa. Está interceptando a chegada já. Sim. A 3305, desça para 2000 pés, ajuste na 014, está autorizado direto do Duna. 2000 pés, 3305. Rio 5972 está autorizado direto do Duna Proa 210. Direto Duna Proa 210, Rio 5972. 3305, autorizado ILS, RFI, pista 90, rapaz estabilizado. Paulo Solos 35, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, até o pátio de carga, pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio de carga, total. Papa Romeo Golf, Golf, Golf, chame Recife 1245, Terra 2685. 2545, 12685, o Papa Romeo Tripa Golf. E o 5973, 5972, redução para 2209. Reduzindo para 2209, e o 5972. Estabilizado 3305, só com a pista. Tá 3305, completa aproximação, torre 1186. 1186, né? E o 5972, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no 4. 2000 no 0 no 4, 5972 da Rio. Torre, boa noite, essa é a 3305, vai passar, enxerga, mas está travado, então. 63305, livre pouso, pistola 0, o vento de 120 graus, 8 lá, 3305. Livre pouso. Zero 8, 3, to 3000 feet, can H1014. Down 3000. E o 5972, redução para 1809. Reduzindo 1809, Rio 5972. A limitação da proa, da nossa proa agora? E o 5972, após Duna, está autorizado a interceptar o curso localizador e ele é SXA, pista na 0, reportagem localizada. Ok, gente, Rio 5972. Autorizado para após a iniciar o procedimento de ILS X-Ray. autorizado o táxi, chama para ingresso pistão no 7, Thiago Malena. O 5972 foi interceptado, autorizado esquerda 175. Esquerda 175, Rio 5972. Autorizado, ingresso à esquerda até a cabeceira, reporte alinhado pronto, Charlie November. Interceptor final. Rio 5972, reduza para aproximação, chame turno 1186. 186, reduzindo, Rio 5972. 3 Guarulhos, 380, aguarde corpo em minuto. Aguardado. 3305, solo aos 42, liga à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 7, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, portão 7, mantenha a minha escuta. Salvador, Rio 5972, final. Ciente, aguarde autorização de pouso, Rio. Aguardando, Rio. Controle, Salvador, boa noite, ao trip 5515, mantendo 140, está estimado pouso ao 005. Trip 5515, acima de identificação, contato radar na posição Conde, Buena Proa de Bonf, descendo para 4.000 pés, ajuste na 0 no 4.